No meio de tanta coisa ruim em que nós vivemos, de tristezas e tribulações, o que você me diria se alguém te dissesse que existe um manual que, se você seguir fielmente, vai conseguir vencer toda e qualquer tribulação e, de quebra, ser grandemente abençoado? O que você diria para essa pessoa que te diz ter a posse desse manual? Com certeza, a busca pela existência deste livro ou deste manual, que pode fazer uma pessoa ser muito abençoada, seria o motivo de disputa e possíveis mortes. Ou então seria de um valor inestimável que muitos matariam para tê-lo em sua posse. Esse manual seria como o elixir da juventude, ou ainda como uma poção da imortalidade. Mas tente imaginar, ter sossego vivendo com tranquilidade, sem preocupações com problemas iminentes em sua vida, ou ainda sem qualquer preocupação com relação aos seus filhos e suas filhas, e acertando em tudo o que fizer, seja nas escolhas ou em qualquer coisa que você se dispor a fazer. Já pensou? Talvez você esteja pensando em como seria mesmo muito bom ler e seguir as dicas deste manual, que pode fazer a pessoa realmente experimentar algo incrível, algo espetacular. Mas agora você talvez esteja pensando e ficando um pouco decepcionado ou decepcionada, porque acredita que esse tipo de ensino em um manual não exista. Mesmo porque você nunca ouviu ninguém falar de um ensino destes, ou ainda não soube de nenhuma disputa a nível catastrófico que pudesse ao menos imaginar que esse manual fosse real. E se eu te disser que esse manual existe sim, e que eu acredito que ele está bem perto de você nesse exato momento? Ele está bem perto de você, ou talvez esteja do seu lado, ou então dentro de alguma gaveta cheia de poeira, querido ouvinte. Poxa vida, como é que você esteve tão perto de um manual tão rico como esse e nunca se deu conta? Um manual que pode dar a vida para alguém, o sossego tão esperado para essa vida corrida da nossa sociedade, e o melhor, ele é muito mais acessível do que você poderia supor. Esse manual está guardado no meio de outros livros, como que escondido, mas que pode ser encontrado se então nos aplicarmos a ler e procurá-lo no meio de todos esses livros. Olha só, o site megacurioso.com.br fez uma postagem em 2016 com o tema 9 tesouros escondidos nos lugares mais inesperados. E o link vai estar na postagem do podcast em culturadocelblog.wordpress.com. Mas nesta postagem, o site Mega Curioso reuniu 9 casos de pessoas comuns e despretensiosas que encontraram verdadeiros tesouros bem mais perto do que imaginavam. Entre os casos, nós podemos ver o caso do rapaz que comprou uma casa e encontrou dentro da casa uma das HQs mais raras do planeta Terra. Histórias em quadrinhos. Uma história em quadrinho que pode ser vendida hoje facilmente por mais de 2 milhões de dólares. Ou então o caso do americano da Carolina do Norte, que comprou coisas de um velho galpão que lhe custaram pouco mais de 1.000 dólares, e dentro de uma das caixas velhas que julgavam sem importância estava uma quantia de mais de 500 mil dólares em ouro e prata. Estes são exemplos de pessoas que, assim como você, tinham uma fortuna bem mais perto do que podiam imaginar. E eu tenho certeza que hoje você também vai ser enriquecido com esse manual que eu vou te falar onde é que está. Eu vou te ajudar a encontrar. Primeiro você pega a sua Bíblia. Mas a Bíblia, Rafael? Pensei que era outro tipo de livro que eu teria na minha casa, mas a Bíblia? Pensei que era um papel, alguma coisa que eu guardo aqui escondido dentro da minha carteira, mas a Bíblia? Sim, é isso mesmo, a Bíblia. Você não sabe, talvez, da preciosidade que você mantém guardado ou jogado dentro do seu quarto ou em qualquer outro lugar da sua casa. Você nunca deu o devido valor para a Bíblia e trata a Bíblia como qualquer pedaço de jornal que pode ser esquecido em qualquer lugar. Uma vez deixaram milhares de cards de futebol americano jogados em um edifício abandonado em Detroit por muitos anos, até que eles foram encontrados e, juntos, deixaram quem os encontrou extremamente ricos. Aí vem você, que sempre desprezou a Bíblia, mais uma vez com desdém com essa descoberta incrível, e não sabe que esses livros todos reunidos pode fazer da pessoa que o encontraram e se ligar e se dedicar a este livro a pessoa mais feliz e abençoada do mundo. Então vem comigo, vem agora. Eu vou te ajudar a encontrar esse manual que pode fazer com que a sua vida seja ricamente abençoada e que a sua existência possa realmente fazer sentido neste mundo perdido de desilusão. Pegue a sua Bíblia. Mesmo esquecida em uma gaveta qualquer, mesmo empoeirada, tira a poeira da Bíblia e abra em Salmos. Vamos ler o Salmo 1. É aqui que está o manual que eu te falei agora há pouco. E esse é o Salmo que nós vamos abordar hoje, porque está começando agora a série Palavra dos Salmos, aqui no Neocast número 8. E disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é com este intuito que está começando o Neocast. Apresentação, Rafael Souza. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá nos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto fizer prosperará. E aí está o manual que eu tinha falado para você. Pare um pouco e pense nessas palavras, escritas há muitos anos atrás. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado significa que ele será o melhor, que será abençoado o homem ou a pessoa que não anda conforme o que o mundo quer que ele ande. O mundo que vive na impiedade, ele só tem a oferecer o que é ruim. Se nós pararmos para ouvir o que os ímpios deste mundo têm a aconselhar, nós vamos ir de mal a pior. O que mais vemos na TV, no rádio e na nossa volta são conselhos de ímpios. Porém, a Bíblia nos ensina, amados, que todos aqueles que não andam de acordo com o que o mundo aconselha, segundo o desejo deste mundo, serão bem-aventurados, serão abençoados, terão paz. Esse é o primeiro ensinamento deste manual. Para você ter sucesso na sua vida, pois bem-aventurado significa uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, para você ter esse sucesso que a Bíblia te oferece, devemos nos afastar de todos os conselhos que os ímpios têm a nos oferecer, a nos ofertar. Continuando, diz, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, aqueles que não param, não ficam, não se iludem no caminho largo. Hoje o que mais nós vemos dentro da igreja são pessoas que se dizem crentes, mas que estão parados, se detendo em um caminho de pecado, de pecadores. Essa é mais uma condição para que você seja abençoado e seja bem-aventurado. Não fazer isso, não ficar parado, não fazer o que a maioria está fazendo. Agora, o que deve ser isso? O que significa se deter no caminho dos pecadores? Hoje em dia nós vemos como as pessoas têm se deteriorado com as suas relações nesse mundo. São pais matando filhos e filhos que matam os seus pais. Famílias que se desentendem e ocorrem as maiores desgraças por conta disso, e tudo é ofertado todos os dias na TV, no mundo. Novelas não se cansam de encher os lares com cenas grotescas como essas e até piores que essas, e entram nos lares de muitas famílias com o pretexto de contar uma história que acontece diariamente nas nossas vidas. Porém, na verdade, esse é o caminho que eles estão impondo à nossa sociedade. E a maioria de nós não percebe isso. Não percebem que estão sendo pouco a pouco manipulados pelo diabo. Usando as mídias, o diabo ele usa as mídias para acabar com as nossas famílias, e é muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que estão seguindo o que viram nessa ou naquela novela, ou então o que viram na televisão. Ou o que vem na TV, ou o que vem no mundo, o que vem nas ruas, tudo obra do diabo. Pois é a tendência do momento. Que isso, a tendência do momento? A tendência do diabo, amados, sempre foi querer levar o homem e a mulher para o inferno. E muitos estão acatando isso sem reclamar. Estão se deixando serem arrastados para a perdição. Incrivelmente, muita gente tem feito isso e reclamam de não serem abençoados. Muita gente tem perdido as bênçãos de Deus e não sabem por que tem perdido essas bênçãos, mas está bem claro que não estão seguindo esse manual de vitória do Salmo 1 e têm se detido em caminho de pecado, em caminho de pecadores. Têm se encantado com o caminho errado que a televisão apresenta, que o mundo apresenta. Ou ainda, têm andado segundo fulano ou segundo cicrano, que eles estão vendo nas ruas por aí. Quando na verdade deveriam estar pautando as suas vidas em Cristo, que disse certa vez: "Sejam, pois, meus imitadores." E não imitadores de pecadores. Quando nós seguimos esse fluxo, nós estamos perdendo a chance de sermos bem-aventurados. Ainda tem mais. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 1 é muito rico e é muito esclarecedor. Entenda, para que você seja abençoado ou abençoada, além de você não aceitar ou não acatar conselhos dos ímpios e não se deter nos caminhos de pecadores, nos alerta para não nos juntarmos com os escarnecedores. O que é um escarnecedor? Talvez você tenha alguma ideia, mas ainda falta algum tipo de esclarecimento do que venha a ser a essa palavra, o que venha a ser escarnecedor. Segundo o dicionário, escarnecedor é um indivíduo que trata alguém com escárnio, uma pessoa que zomba de outra pessoa, e digo mais, aquele que zomba da fé. Na verdade, a Bíblia está se referindo a isso tudo. Se você também não se assentar com pessoas zombadoras que levam tudo na brincadeira, inclusive a palavra de Deus, você também será abençoado. Quando a revelação vem para que deixemos de nos assentarmos na roda de pessoas zombadoras, ela é bem clara para que não façamos parte da roda de amigos, que na verdade não são amigos de ninguém, na verdade, que se juntam para zombar de outra pessoa, para falar mal de outro semelhante e para brincar com as coisas santas do Senhor, as coisas santas de Deus. Se pensarmos que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, logo, se zombarmos de outra pessoa, seja ela, seja o zombar da aparência ou pela maneira de ser de outra pessoa, nós estamos zombando do nosso próprio Criador, que fez a mim, que fez a você. Devemos orientar as pessoas segundo o que deva ser a vontade de Deus e jamais zombar dessa pessoa. Você tem chorado, talvez, diante do Senhor por conta de que não é abençoado? Você tem se derramado e pedido para que Deus tenha misericórdia de você, mas você tem feito tudo o que esse manual diz para que não seja feito. Não é verdade? Deus é fiel, amados. Ele é justo e jamais pode se anular. Ele deu a inspiração para homens inspirados escreverem isso para que te ajudasse hoje, nos dias atuais, para que se corrija, para que não faça mais isso que você tem feito, para que não faça mais tudo aquilo que afasta as bênçãos do Senhor da sua vida. Presta bastante atenção, porque esse manual está apenas nas suas primeiras palavras. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, nesses dias vai trazer dias. coração que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você bem, vamos agora analisar o que o versículo 2 deste manual tem a nos ensinar. Nós já vimos o que devemos fazer para ser bem-aventurados nessa terra. Nós não devemos acatar conselhos de ímpios, não devemos ficar no caminho de pecadores, né, de pecado, e nem nos juntarmos com os zombadores de Deus. Agora o versículo 2 começa: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, quer dizer, primeiramente. Note que esse trecho está em conformidade com o que foi dito antes, para nos afastarmos daquelas outras coisas que não deixam o ser humano ser abençoado. Porém, esta bem-aventurança só vai ser completa se antes de tudo nós tivermos o prazer na lei do Senhor. E mais, meditar nesta lei, ou nas palavras desta lei, de dia e de noite. Quer dizer, não é que devemos andar grudados com a Bíblia na mão, de dia, de noite, sem dormir, sem comer. Não, não é isso não. O que nos ensina este versículo é que essa lei, a lei do nosso Deus, deve estar nas nossas mentes, nos nossos corações, né, o tempo todo. Seja de dia, seja de noite, seja você trabalhando, seja você fora do seu trabalho, com os amigos, tem que estar com você. Nós devemos pensar, nós devemos meditar nessa lei por todos os momentos. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, como comer ou beber? Se a lei do Senhor estiver com você, antes de mais nada, você vai agradecer a Deus. Por quê? Porque você sabe que a lei do Senhor diz para em tudo dar graças e mais. Quando nós somos imitadores de Jesus, nos faz lembrar de todos os seus atos, e um dos atos de Jesus era dar graças antes de comer ou antes de beber alguma coisa. Outro exemplo, se vamos fazer qualquer coisa, antes de tudo nós devemos analisar se aquela obra que nós vamos fazer está ou não em conformidade com a palavra. Se não estiver, nós devemos parar e não fazer. E se continuarmos e se fizermos o que é errado, não seremos abençoados e sim desobedientes, e Deus não tem compromisso com pessoas desobedientes. Mas, sobretudo, a lei do Senhor deve estar na nossa mente e ditar todos os nossos atos para andar segundo o que prega a palavra de Deus. O bom de praticarmos o versículo 2 deste manual, amigos, amigas, irmãos e irmãs, é que se temos o nosso prazer não nesse mundo, não em festas, não em coisas supérfluas, mas se temos o nosso prazer na lei do Senhor, automaticamente vamos fazer tudo o que diz o versículo 1. Ou seja, não vamos mais ouvir qualquer conselho que não fora do Senhor em nossas vidas, não andaremos mais no caminho de pecado, pois a palavra de Deus é luz para os nossos pés, diz a palavra, e depois jamais vamos sentir bem ficando, se assentando no meio de pessoas zombadoras da palavra. Então, significa que se tivermos o nosso prazer nos ensinamentos do Senhor e guardar os ensinamentos de Deus na nossa mente, no nosso coração, nós já vamos estar a um passo de completarmos o que a palavra de Deus nos pede, e assim as bênçãos vão estar bem mais perto de nós do que antes. Pare e pense nisso. Continuando agora para o versículo 3. No versículo 3 deste manual começa nos dizendo como serão as bênçãos para quem segue fielmente os ensinamentos contidos neste manual. Diz assim, ó: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Talvez você já tenha visto árvores assim. Geralmente uma árvore, quando ela nasce, ou quando ela é plantada ao lado de um rio ou de um lago, elas são mais fortes, elas são mais verdes, são frondosas, né? E muita gente se senta aos seus troncos para nelas se abrigarem. Mas árvores que nascem em lugares sem água, áridos, são geralmente árvores secas, árvores sem folhas, e seus frutos dão muito raramente, isso quando dão. Já as árvores verdejantes e as árvores robustas que nascem perto de grandes lagos, de grandes rios, elas são muito mais férteis, são muito mais bonitas, e os frutos dessas árvores são grandes, são vistosos, são deliciosos. A Bíblia então está nos dizendo como são, ou como serão, né, todas as pessoas que se focam em estar debaixo da lei do Senhor. Todos os que não seguem conselhos de ímpios, todos os que não se detêm no caminho dos pecadores, e todos os que não se assentam na roda de escarnecedores para zombar dos outros, e todos os que andam e meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Essas pessoas serão comparadas a essas mesmas árvores verdejantes, essas árvores grandes e árvores saudáveis, que têm o seu fruto no seu tempo certo. A pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite são mesmo como árvores fortes, plantadas junto a ribeiros, pois essas árvores só são fortes porque estão sendo irrigadas com o rio permanentemente. Assim devemos ser também. Quando nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, a palavra de Deus é como o rio que corre para a salvação, que corre para a vida eterna. E as pessoas que são banhadas por este rio são realmente fortes, são abençoadas. Como é bom a pessoa trabalhar, né, e conseguir tudo aquilo que deseja, não é verdade? A pessoa que sabe que logo suas bênçãos vão chegar são como essas árvores que sabem que o seu fruto vai chegar e sempre vai chegar no tempo determinado, no tempo certo, nunca falha. Essas pessoas têm o seu fruto abençoado, além de serem abastecidas pelo verdadeiro rio que corre para essa vida eterna que eu mencionei aqui. Essas pessoas estão seguras, pois sabem que estão fortes e firmadas em Jesus Cristo, como as árvores plantadas perto de rios e perto de lagos. Porém, amados, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que não andam segundo a vontade de Deus são consideradas árvores com galhos secos e galhos mortos, árvores mortas. Muitas vezes regamos esse tipo de árvore, cuidamos para que ela se fortaleça, mas como não existe um rio correndo por perto de onde ela pode se revigorar, com o tempo ela vai secando novamente e secando, até que chegue o dia em que vem o lenhador e corte essa árvore e faça lenha com ela, no fogo que arde continuamente. É, meus amigos, a verdade é dura, a verdade é cruel, mas a palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só depende de nós, só depende de mim, só depende de você. O manual está aqui, ó. A palavra do Senhor está aberta aqui e nos ensina, e pode fazer de nós a pessoa mais abençoada da face dessa terra. Basta olhar para a vida de Abraão, basta olhar para a vida de Isaac e Jacó, homens prósperos, homens abençoados que seguiam todos estes princípios, outros como Davi, Salomão, tantos outros, né? Diga-me se alguns deles, se alguns desses homens foram como árvores secas. Pelo contrário, foram todos abençoados e muitíssimos prósperos em suas vidas. E não é somente isso, amado. O versículo 3 ainda diz mais, ó, acompanha comigo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Olha que alento ainda melhor, ainda maior para nós que gostamos e nos esforçamos para andar na vontade de Deus. Todos quantos fizerem o que pede esse manual, além de ser como árvores frondosas e verdejantes, com frutos abundantes, nos diz que as suas folhas não vão cair, ou seja, serão tão saudáveis e tão fortes que nada em sua vida poderá ir mal. Olha só que grande revelação Deus está te mandando neste momento. Imagine uma grande árvore com muitos frutos, e árvores grandes e árvores verdes. Agora imagine ainda esta mesma árvore com muitas folhas, folhas que tapam o sol por completo e dá abrigo e dá confiança para a maioria das espécies. Assim serão todos aqueles que confiam a sua força e a sua confiança em Deus, o nosso Pai. Quando nós estamos nessa situação excelente oferecida por Deus, todos os nossos amigos, todos os nossos parentes vão nos procurar para uma palavra de paz, para uma palavra de conforto. Somos o porto seguro de todos quanto estão à nossa volta, exatamente por sermos prósperos, por sermos abençoados pelo Senhor. Assim como os animais vêm para aquelas árvores grandes, né, com folhas, né, fartas, as pessoas vão ser também atraídas até nós pela nossa bênção, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quando vamos fazer alguma coisa, estamos debaixo desta graça de Deus, nunca vai dar errado. E tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer será abençoado por Deus. E sabe por quê? Porque é a promessa de Deus. Aqueles que seguem esse manual sagrado e que levam a sério aquilo que é santo de Deus, não buscando o bem próprio, mas apenas que a palavra de Deus, que é a verdade, possa chegar a todo o mundo, já cansado de sofrer, todas essas pessoas serão abençoadas deste modo. Serão abençoadas desta forma. Como árvore plantada junto ao ribeiro, minhas raízes se estendem em ti, Senhor. Me alimento de tua graça e das tuas fontes. Fortalece a minha fé, sempre estarei de pé. És o meu sustento, frutos eu darei, para sua glória sempre viverei. Ar que eu respiro, minhas folhas não cairão. Fortaleza minha, me alicerçou, em tua palavra me alimentou. Mais firme eu estou. Não me abalarei quando o vento soprar. Firme eu estarei. Minha base forte é tua presença. Eu descansarei, pois criei raízes em tuas águas. Viverei o sol. Mas toda a beleza de uma árvore frondosa, de uma árvore saudável, recheada de frutos, não se vê na vida dos ímpios. Os ímpios desprezam todo tipo de fé e zombam de Deus e da graça de Deus. Mas segundo a santa e poderosa revelação da palavra de Deus, os ímpios não subsistirão. O versículo 4 deste manual que eu estou apresentando para você neste programa vai revelar o que acontece com essas pessoas que desprezam os caminhos e a vontade de Deus. Diz assim, ó, o versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, na verdade, são fiapos de palha, sabe? Aquelas folhinhas secas, aqueles pedaços de folhas secas, de palhas secas, que ficam nos lugares onde se debulha o trigo, são as moinhas. São resíduos, ou seja, são pó de coisas trituradas que são facilmente levadas de um lado para o outro pelo vento. E todo aquele que não respeita a Deus e insiste em andar contra a vontade do Senhor serão comparados à moinha que o vento espalha. Olha só como é insignificante a comparação que a palavra de Deus faz para todas as pessoas ímpias, aquelas que andam em desacordo com tudo o que o Senhor deixou para nós. São leves, são facilmente manipuladas pelo diabo e por qualquer coisa são levados para o abismo, pelo mal. E é por isso que nós devemos buscar não sermos como ímpios. Devemos buscar, amigo, andar em excelência perante o Senhor. Devemos buscar, irmãos, andar em obediência perante ao Senhor nosso Deus. Sempre nos desviando do mal e principalmente andar segundo o que diz esse manual do Salmo 1. Não andar segundo o conselho de pessoas ímpias. Não ficar no caminho de pecado e de pecadores e evitarmos andar junto com os zombadores de Deus. Temos que nos atentar somente para a lei do Senhor e nos aplicarmos em procurar aprender cada vez mais. E assim, você vai começar a ver as bênçãos chegar na sua casa como frutos de grandes árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Experimenta só e nunca mais vai querer se afastar dessa verdade. Neocast. Olha só, nós já estamos no versículo 5, que diz o seguinte: por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui a Bíblia nos diz que todos aqueles que não possuem fé em nada e despreza as coisas de Deus, são ímpios, e estes não vão subsistir no juízo. Juízo este que virá mais cedo ou mais tarde, tanto em vida das pessoas que fazem isso, quanto no juízo final, a que nós todos vamos poder ver ou participar dele. Deus queira que você apenas veja e não participe. Pessoas ímpias, pessoas assim, vão sucumbir ante ao grande trono branco, o trono de Deus. Eles vão entender de uma forma dura, da forma mais dura, mais cruel, instantaneamente, ante ao Senhor, tudo o que fizeram nesta terra. E é por isso que esse manual está alertando, está falando para você. E agora chegou até o seu ouvido. Não sejamos ímpios, amigo. Não sejamos ímpios, irmãos. Não sejamos duros de coração, não sejamos incrédulos, pois o final destes é a perdição eterna. O versículo 5 ainda continua. Nem os pecadores subsistirão, né, na congregação dos justos. Ou seja, os pecadores não permanecerão de pé onde vivem os justos. Essa parte do versículo 5 nos dá um alento. Nos diz que vale a pena sermos íntegros nesta vida e idôneos na casa do Senhor, pois existem muitos justos que são perseguidos hoje em dia por pecadores, pessoas que vivem oprimidas, mas não deixam de buscar, não deixam de orar ao nosso Deus. Essas pessoas são justas e o Senhor reconhece isso e diz na sua palavra que os pecadores não continuarão a perseguir os verdadeiros filhos de Deus que estão continuamente buscando a sua presença. Talvez essa palavra tenha vindo para você nesta hora porque você precisa. Eu não sei como você tem passado, se está passando por perseguições na sua vida, não sei, seja ela qual for. Se você estiver dentro do que diz este manual, nenhum pecador, ninguém, vai permanecer na sua presença sem reconhecer que o Senhor é Deus em sua vida. E se você ainda não conhece o Senhor dos céus como o Senhor da sua vida e quer viver tudo isso, o que esse livro, o que este manual prega, o que a Bíblia oferece, não se sinta acanhado. Aceite a Jesus agora mesmo e comece a aplicar esse manual em sua vida. Corre agora para os braços do Pai. Não adianta viver dizendo que anda corretamente. Não adianta pregar uma santidade que você não tem. Você já parou para pensar que existem muito mais pessoas que se dizem melhores e um número bem menor de pessoas que são humildes perante Deus? Jesus certa vez contou uma parábola sobre dois homens que subiram para orar no templo. Um era um fariseu e o outro era publicano. Diz assim no trecho de Lucas capítulo 8, versículos 11 a 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha só que bela lição o mestre dava para os discípulos quando os ensinava a não confiarem em si mesmos e a não se julgarem justos. Porque todos nós somos pecadores, amados. A Bíblia diz que todos nós pecamos e restituídos nós estamos à glória de Deus. Agora, tem muita gente que pratica esse mesmo erro que Jesus alertava para que os discípulos não fizessem. Muitos olham para os mais pobres e se julgam melhor que eles só por possuir um poder aquisitivo maior. Outros dizem ser maior que outros por terem mais estudos e blá blá blá e por aí vai. Mas esse trecho deste manual, escrito há mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo, o salmista deixava claro, deixava escrito neste versículo 6 de Salmo 1 o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer, não adianta dizer que nós somos justos em nós mesmos, nos nossos próprios corações, e fora da presença das pessoas nós fazemos totalmente o contrário. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele olha você na frente dos outros, ele olha você atrás, quando você está sozinho, quando você está, sabe, sendo você mesmo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Se você é realmente justo, o Senhor vai te abençoar. Isso é uma lei de Deus. Ele não se anula. Não é preciso você se afirmar para outras pessoas para que outros vejam ou imaginem que você é santo. Não devemos querer ser justificados perante homem nenhum, porque é somente Deus que conhece e que sonda os rins e sonda os corações. Ele sabe se a sua justiça é real ou você apenas está fazendo cena para ser reconhecido. Mas agora, se o seu coração for ímpio perante Deus, a segunda parte do versículo 6 do Salmo 1 vai também se aplicar na sua vida. Porém, o caminho dos ímpios perecerá, está escrito. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer, se você não concorda com os valores, se você não concorda com os ensinamentos que o Senhor nos deixou, ensinamentos de vida, ensinamentos que faz você viver, você consequentemente está indo contra uma força maior que o universo. Você está indo contra uma força que criou tudo o que existe no mundo. Uma força que inclusive criou você. Quem se aplica e não seguir esse manual claro, esse manual direto que Deus nos deixou, vai ter o seu caminho destruído. E é por isso que nós vemos diariamente histórias de pessoas que dizem não ter paz. Pessoas com a vida completamente virada de pernas para o ar, com os caminhos todos indo de mal a pior, né? A personificação deste salmo no versículo 6. Daí, quando nós vamos procurar saber por que essa pessoa está passando por tudo aquilo, nós não surpreendemos quando nós certificamos que essa pessoa está totalmente em desacordo, está totalmente contrário a esse salmo e contra a palavra de Deus. As pessoas estão andando segundo o conselho de pessoas malignas, no caminho de pecado, de enganação, sentando na roda de pessoas zombadoras de Deus e que não estão nem aí para a lei santa do Senhor. Assim fica claro para nós. O caminho dessa pessoa está perecendo. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Cante: o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Somente mesmo a graça de Deus é que vale para as nossas vidas. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas se por um lado a vida de quem não segue os preceitos do Senhor é totalmente de perdição, a vida de quem está debaixo da graça de Deus, que canta nessa música, é totalmente diferente. Eu mesmo já tive prazer de conhecer algumas pessoas com a vida totalmente abençoada. Essas pessoas são diferentes, pois a gente logo percebe o brilho de Deus na vida delas. Quando vemos alguém que não dá ouvidos a conselhos do inferno, nós percebemos que a vida dela é totalmente abençoada. Sem nenhum problema, sem nenhum distúrbio que desabone essa pessoa. Ela é constante e vive em prol de Deus e a sua vontade. As pessoas que não se detêm no caminho de pecadores, também não as vemos metidas em nenhum problema de ordem social. Não vemos brigando com ninguém. É uma pessoa que tem um fruto do Espírito. Quantos justos, pessoas crentes em Deus que você já viu ser presa, ser metida em confusão de todo tipo no caminho de pecadores? Se acontece isso e você já viu algum crente, algum que se diz crente, se meter no meio dessa confusão, a grande verdade é que de crente ou dessa pessoa não tem nada. Não é verdade? Porque o verdadeiro cristão não fica, não para, não permanece em caminho de pecado para ser pego pelo laço do diabo. Isso jamais acontece. Eu nunca vi pessoas que verdadeiramente possuem a marca da justiça no meio de zombadores, sentado na roda de pessoas que escarnecem de Deus. Os verdadeiros cidadãos dos céus não ficam enlaçando as suas vidas com pessoas assim. Aqui nós devemos nos analisar, pois muitas vezes nós acabamos por nos metermos até sem querer no meio dessas pessoas. Pessoas que não querem exaltar o nome do Senhor, mas querem apenas zombar do Senhor, Criador dos céus e da terra. Se você, amigo, realmente quer ser como as árvores fortes plantadas junto a ribeiros de águas, você deve antes de tudo observar se está em falta em algum destes pontos que eu disse agora para você. E depois, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Mas meditar mesmo, ler, consultar, buscar o conhecimento de Deus na palavra, porque agindo assim, Deus vai começar a trazer tudo isso que ele mesmo inspirou o salmista a escrever neste manual. Ele vai trazer para a sua vida. Você vai viver bênçãos. Você vai ver bênção de Deus na sua vida. E vai ver como enxurrada. Você vai ver as bênçãos de Deus chegando na sua vida de forma exagerada, inegavelmente. Pois a palavra do Senhor nos afirma lá no livro de Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele deixou esse ensinamento para que nós seguíssemos, seguindo, nós não vamos errar, pois ele é fiel para cumprir em nós tudo isso e muito mais. Pois bem, meus amigos, esse foi o primeiro programa de ministração, né, do livro dos Salmos, com o Salmo 1. Fique ligado aí no Neocast que vem muito mais por aí. Eu resolvi começar com o primeiro Salmo neste programa para que você entenda como vai ser essas ministrações, mas nos próximos programas eu vou tentar seguir com Salmos aleatórios e deixar o Senhor agir da maneira que Ele nos inspirar para fazer, porque o meu único intuito aqui é louvar a Deus, é exaltar e levar a santa mensagem que o Senhor tem me mostrado para falar aos corações atribulados do máximo de pessoas, né, que for possível. Então eu te peço que me ajude a disseminar essa mensagem para frente, tá? Divulgue para os seus amigos, compartilha, né, compartilhe, ofereça para todas as pessoas que você deseja também evangelizar, porque assim o Senhor vai se agradar de nós e nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos deixou para que nós fizéssemos, né? Que é anunciar o evangelho a toda criatura. Divulgue e me ajude, né? Me ajude que com certeza o Senhor, nosso Deus, também vai te abençoar grandemente. Olha só, você pode curtir esse programa, você pode curtir o Neocast, né? Esse podcast no seu Facebook. Lá no Facebook você vai encontrar em facebook.com/neocastccb, facebook.com/neocastccb. No Twitter também, nós estamos lá em twitter.com/celcultura, né? Você vai sabendo das novidades, de novos programas. No Twitter sempre eu posto ali. E também no Instagram, né? Com versículos, com fotos para você curtir aí alguns versículos da Palavra de Deus. Instagram.com/neocastpodcast, instagram.com/neocastpodcast. Divulgue também ali o nosso site, né, onde nós postamos quinzenalmente um novo episódio. Basta você acessar culturadocelblog.wordpress.com. Interaja comigo através também do e-mail, tá certo? Você pode mandar um e-mail para neocastpodcast@hotmail.com ou então para sousasprod@gmail.com. Envie suas sugestões, seus elogios, suas críticas para o Neocast e assim eu vou melhorando sempre em nome de Jesus. Todos os endereços, todas as informações necessárias para você curtir, para você ficar ligado no Neocast, vai estar listado aí na postagem deste programa lá no site culturadocelblog.wordpress.com. Não deixe de participar, tá certo? E que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. E agora, vamos conhecer um pouco sobre os cantores que passaram por aqui no programa de hoje. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus. Essa é a música Salmo 1, do cantor e compositor de música popular brasileira cristã, além de arranjador e produtor, João Alexandre. Uma música inspirada nas músicas raiz e sertaneja, mas que fala sobre o manual tão importante que existe no Salmo 1. João Alexandre é paulista, de Campinas, e começou sua carreira na música em 1982 com o grupo Pescador. 2 anos mais tarde, ele terminou esse grupo e João Alexandre uniu-se a uma missão chamada Milad, Ministério de Louvor e Adoração, cuja proposta era evangelizar por meio da música. Durante os 2 anos em que fez parte do Milad, João viajou mais de 200 mil quilômetros por todo o território brasileiro. João Alexandre é casado e pai de um filho e vem cantando essa bela canção, tinha que ser, no Neocast Salmos. E tudo quanto fizer prosperará. Essa é a música Deus Fará um Caminho, da extinta banda Koinonia. Koinonia ou Koinonia significa comunhão em grego. E essa banda de vozes marcantes e emocionantes foi fundada em 1988 em Goiânia por Bené Gomes. O grupo teve cerca de 20 anos de carreira e com 15 discos gravados é considerado um dos maiores grupos da música congregacional no cenário religioso brasileiro. Essa banda não existe mais, ela foi encerrada em 2008, mas o seu legado ficou. As suas músicas foram regravadas por grandes cantores gospel do Brasil e até pelo padre Marcelo Rossi, você sabia? Não é para muitos não, hein? E essa banda veio para encantar pela primeira vez aqui no Neocast. Então vamos curtir mais um pouco, olha só. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, ele abrirá. És o meu sustento, frutos eu darei. Sua glória sempre viverei. E agora a música Base Forte, de Tiara Lopes. Tiara Lopes se converteu na primeira igreja batista de Itumbiara em 1998, aos 11 anos de idade. mas só iniciou sua vocação ministerial em 2007, após o seu casamento com o advogado e pastor Maurício Borges. Com dificuldades para engravidar, a cantora tornou-se mãe pela primeira vez da sua filha Maria Vitória, hoje com 5 anos, e viveu seu primeiro milagre. Atualmente, Tiara exerce o pastorado ao lado do marido no Ministério Reviver para Cristo, também na cidade de Itumbiara, em Goiás. O sonho de cantar só virou realidade em 2011, quando ela teve a oportunidade de lançar o seu primeiro álbum. Tiara Lopes é mais uma voz marcante que vem despontar aqui no Nelcast Salmos. Curte aí! Pois criei raízes em tuas águas. Essa é clássica. Corra para os braços do Pai, de Aline Barros, que dispensa apresentações. Deixe Cristo te guiar, Ele sim te completará. Essa música originalmente foi escrita na versão em inglês com o título If This World, pelos escritores Michelle Thames, Tyler Himes, Eric Sandin e Mark Heimerman. E esta linda versão, escrita em português, foi feita pela própria Aline Barros. Agora, você sabia que essa música já foi indicada para o Troféu Imprensa de 1998? Depois do imenso sucesso, não poderia ter tido outro destino. Aline Barros, mais uma vez, no Nelcast. Que diminua eu, pra que tu... Essa já tocou aqui, mas com a versão da banda Toque no Altar. Mesmo cantor, em versões um pouco diferentes, mas com a mesma unção. Davi Sasser e a música Tua Graça Me Basta. Esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. Davi Sasser já cantou nas bandas Trazendo a Arca e Toque no Altar, mas você sabia que, além de ministro de louvor e cantor, Davi Sasser também é compositor e que toca violão e piano? Pois é, e como se isso não bastasse para ele, ele concorreu na maior premiação da música cristã brasileira, o Troféu Talento, durante 4 anos consecutivos. E ele foi premiado em diversas categorias, dentre elas intérprete masculino e compositor. Davi Sasser não, Davi Sócio, sócio do Nelcast, louvando e ministrando ao Deus Todo-Poderoso aqui nesse nosso querido podcast. Que conheçam a ti. Aleluia, diga o que João Batista disse. E que diminua. Pois é, e ao som de Davi Sasser eu vou terminando este programa especial Palavra dos Salmos. Eu espero que você tenha entendido e que, melhor, o Espírito de Deus tenha falado fortemente em seu coração através deste salmo tão rico, tão bonito e tão abençoado. Em breve teremos o programa 2 dessa série, então aguarde e me ajude enquanto isso em oração, e pode ficar despreocupado que muitas orações também eu vou fazer para cada um de vocês. Fique com Deus e lembre-se, o caminho do Senhor é o melhor lugar para estarmos. Tchau, galera, obrigado e até o próximo programa. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça, oh, diga no santo, oh, no santo dos santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos. Se você gostou desta mensagem, envie-me um e-mail agora mesmo para neocastpodcast@hotmail.com. Deixe o Senhor trabalhar por intermédio da sua vida.